não fica nenhum. Os fogos avisaram da chegada. Não fique parado, não dê mancada. Mais uma operação policial. Se te catam na pista, te humilham, te tratam feito um animal. Choque, tu sabe como é a bop. Dá de frente com eles, é dar de frente com a morte. Ficar vivo é questão de sorte. Não que pra alguém se importe muito se bar. Mais um presunto, fim do assunto. Mais um hóspede eterno na cidade do pé junto. Quem será o próximo eu não sei. Só sei que corri, temia pelo meu fim. Não é por covardia, mas é que eu vivo dia a dia. Já vi o sofrimento de muitas famílias, inclusive a minha. Perdi parentes e amigos que felizmente hoje não estão mais comigo. Eu tô cansado de ver favela no mó lazer. E no momento seguinte, uma, duas, três, quatro, D20 colocam tudo a perder. Descem do carro cheio de marra e tá ligado no que vai acontecer. Bang, bang, amigos tombados e meia poça de sangue. Defendendo a bandeira da gangue, lado A, lado B. Porque bandeira você quer morrer. Espero que nenhuma pode crer. Há dois amores somente. Ou há de odiar a um e amar o outro. Há dois amores somente. Ou há de odiar a um e amar o outro. Há dois amores somente. Ou há de odiar a um e amar o outro. Ou se apegará a um e menosprezar a outro. Quando os fogos estouram no céu, desgraça é eminente, nunca é diferente. Morre gente, titia presente, fecha a janela. É tiroteio, é morte, é guerra. Na sequência, o saldo do confronto. Pai e mãe chorando, filho foi pro tombo. Tá desfeito os sonhos da família. Os pais esperavam que ele fosse alguém um dia. Brutalidade, apenas 4 de idade. Agora é só o ódio, a dor. Velório, sempre o mesmo argumento do perito. Aí, o tiro partiu da arma escondida. Bagulho sinistro, tu fica meio perturbado. De tanto ver amigo derrubado. Brota na mente a imagem do puto fardado. Soprando cana, postei disparado. E adivinha quem eu vejo tombado? Eu tô legal. Que Deus ajude a dar fim no funeral. Que evite os irmãos em estado terminal. Sufocados na UTI do hospital. Menos mal se fosse diferente. Mas aqui não é irmão. Infelizmente em casa reunido. Almoço, mulher e filhos. Esculachado, tratado pior que o bandido. E família, tu sabe como é. Tapa na lata na frente da sua mulher. O sangue sobe, meu irmão, mas não há reação. O cano na sua lata está pra trás. O cão se acionado, boom, mais um finado. Envolvimento com o tráfico, caso encerrado. Na bolação eu vou seguindo a minha sina. Morro do zinco, polícia, morte, jogatina. Assim construíram os homens, lentamente. Egoísmo por egoísmo. Mundo desnaturado que esmaga os homens. Enquanto em torno deles os outros morrem de fome. Morrem de fome. Morrem de fome. Morrem de fome. Morrem de fome. Morrem de fome. Morrem de fome. Estendendo-se os braços.